AD para táxi com 168 a bordo, 3 horas e 45, Galeão. Estou aí, Oscar Cargo 6570 para o pushback. Veste a minha solo, eu não desumo destino a ele. Sim. Uma via chegada bom, autorizado LF14, reporta final. Autorizado o ILS, com V14, preso voa a dona. A via chegada. Vias 175. General 9970, senhores 33, controle 1198, bom voo. 98, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, senhor 9970. Autorização de revolta aqui da ponte número 6 para 2 Romeu, do Pátio 3. Aguarde. Aguardado. Paulo 2000 pés, como? Será o 9970, obrigado. Salvador, bom dia, voo 1759, 40190. 759, ali decola 10, vento 050 graus 5 nós. Ali decola 10, voo 1759. Estabilizado no localizador, o passarelo 2229. Chama correio 118-95. 118-95, obrigado. Vitor Charles, chamou pro táxi. Já no táxi, depois da interseção para ingresso, pistão no 7. Salvador, o passarelo 2229. Passarelo 2229, continue a aproximação, reporte baixado e travado. Reportará baixado e travado, 2229. 3 a bordo, economia de 2 horas e 30, alterna Natal. Espera, estou indo no 95, ajuste 1-0-1-4. 1-0-4. Pode espera 2-18-95. Obrigado, boa noite. Boa tarde, bom dia. Controle Salvador, bom dia. Vou lançar aqui o final de falou. Thank you. 359, sobe 360, saída da El. Sobe 360, né? Subida da El, gol, monotécnico no ar. Solo, já tem a conta do seu 434? 6649, após a passagem do tráfego da Alfa sua retaguarda, autorizou o cheque de ação. Pistão no zero, vento 050 graus, 5 nós. Autorizado pouso, passageiro 2229. Transera 5, chama táxi, não é 4 nós. 4234.4. 4234. Autorizado Recife, vento 17350. Pucas de Maracaju a saída, da coluna 0 esquerda, 5052 código, 198.2. Recife 350, via pelo volume 7, decola da 1-0, Puka Gema na Sanju. 5052, 8.1, licença 98, controle, é de bater 3-4. Correto. Correto, chama pronto, que estiver questionamento no 0. Tá pronto, 1-0, não bater 3-4. Tá livre, chama táxi. Autorizar, chama táxi, bater 3-4. Estabilizando o corpo localizador, o gol 1755. Seta final, chama a torre 11895 agora, 1755. 1795, gol 1755. Acionamento autorizado, chame para início de táxi. Bom dia, gol 1755, estabilizado. 755, chama aproximação, aguarde, está livre. Aguarde, está livre, gol 1755. Após o passarido ali, mantém-se preparando. Após o passarido ali, mantém a sua cargo 6570. Pede microchare quando fez decolagem de imediato. Negativo. Decolagem de imediato, vento 060, nós 5 nós. Gente, lembra que nos vamos aguardar para esse destaque, pelo nosso da Gol está puxando no portão 05. Ingressando no pátio 3. Pode fazer o 80 e manter a posição aguardando o trânsito com o número 3. Vai seguindo o nave da Gol, está na entrada do pátio 3. Autorizado decolagem pista 10, vento 050 nós, 050 graus, 5 nós sem parada. A Paulo Rio Juliette Vitor Charlie decolou as 4-1 no controle em 1 no 98 com 1. 98 graus, tem uma vez contra a parte. Bom dia, Papai Romeu, Juliette Vitor Charlie. Cima do Pátio 3, 3, 2, 2, 2, 9. 3, 3, 7. Azul. Azul 4, 2, 3, 4, já tem POB autonomia alternativa? Alternativo. POB de 107, 3 e 30, Natal. Azul para 3, 4. Quando pronto, liga até o ponto de espera, torre no meio, perfil 95, destino 014. Quando pronto, livre, ponto de espera no 0, 1895, azul 4234. 649, pronto, portátil, CBE 21, Marcel, 3 e 11 de autonomia. 226, são as 42, controle 1, 198, bom dia. Obrigado, bom dia. 649. APM 021. Como número 2, torre no número decimal 95, ajuste o 0-4, segue o André da Azul. 395 da Azul. Polo 759 aguarda, Monte. Pode partir, não? Segue Blank 737 da Azul, até o ponto de espera como número 3, ajuste 1014. Segue Blank 737 da Azul. Sim, bom partir, não? Até o escuta, aguarde. O ABC 6570, voa Jambo. Jambo, 6570. Alfa no segmento ali do Fábio até a cabeceira, pode ser até disponível, Fábio? Não consigo compreender, pode repetir? Posso. Essa taxa nossa direita aqui, Alfa, está interditada. Você tem previsão de quando libera? Só dois sábios, companheiro. Já está dois anos interditado aí já. É, a administração aqui não tem nenhuma posição sobre isso. Aparentemente não tem nada que bloqueie. O problema é um afundamento que tem nesse trecho que está interditado. Aí impossibilita que transite as aeronaves devido ao peso. E aí eles estão pedindo que as aeronaves passem por aí pelo afundamento, para que não afunde ainda mais. Ah tá, mas não quer dizer, depende da administração mesmo aí, né? Afirmativo. Meu Fox 09, 759, voa Mátio. Voa Mátio, roda, faixa do nave. Ok, sobe 085 direto na prova. Direto na prova, olha. 5, Alfa, Juliette, portão 11. Fica atento ao Thiago 402 aí próximo a Juliette. 7, Alfa, Juliette, 11, tá ciente do César 402, gol no 75. Alfa Juliette para 1-1. Firmando para o Sul, qual destino? Vixe, está autorizado o táxi, pode fazer exceção para ingresso, Bagel. Morning for 981-3, this is M2 level 120. Até a cabeceira 35 sem interferir com a final da 1-0, guardião 06. Pouso 092, check trem, autorizado pouso 1-0, vento 050 graus, se é mais. Autorizado, pouso, está em embaixada travada 092. 14234, decolando os 48, controle 1, 19, decima 8, bom voo. Sinal 8, obrigado. Vocês passam. Calibro 8, são 0, autorizado, iniciando a colagem da Calibro 35, guardião 06. Autorizado, decolagem com o próximo guardião 06, vento 050 graus, circulagem. Fora do solo, 06. Também a SEG comprou do farol Itapuã, e a presente já pode chamar o controle de Salvador em 1, 19, decima 8. Represente Itapuã, 19-8, é o controle agregado, até volta. Sino 649 após o pouso da aeronave na Ponta Lima, tem. Após a aeronave na Ponta Lima, tem. Bom, no 649. Ano 4... Ano 5. Claro. Bom dia, Guardião 06. Bom dia, Guardião 06, corredor Achalense. Mito? Zero 092 no solo, os 49 de Beira Direita, solo 121 no decimal 1. 91 no livrar, no 093. Alfa 092 Alfa Juliette Portão 05. Alfa Juliette 05. Romeu Lima, na escuta. Romeu 4234, voa Romeu Fox 018. Alfa Juliette Lima, tenha no zero. Tripo Romeu Lima, decola da pistão no 7, curvando à sua direita, ingressando no corredor Axé, caixa pregos, torre 198.95, ajuste no 014, controle 1198, seu transponder será o 5103, direita no Axé, caixa pregos. 085, restrito a 1 no meu pés inicialmente, em coordenação com o controle, ascende para o 01 08, confirmando para o 085. O papaco triplo no meu olho. Controle 1, 19, decima 8. 098, 949, bom dia. Ei! Mike Henkix, confirme a posição que o senhor se encontra no pátio? Possível, nós estamos aqui na ponte número 6, é só para informar que nós estamos... Não vamos fazer mais o reboque, tá? Por enquanto não vamos fazer mais o reboque não, está cancelado o reboque aqui, o que você pediu anteriormente? Gente, a gente vai autorizar agora, mas não vai fazer mais, então bem. Ok. Lima Cruz, o autorizado de decolagem no 0, vento 040 graus, 5 nós. Papá, tripo Romeu Lima. Túlio na noite desse 95, pressionamento, táxi de decolagem, ajuste no 0, no 4. Papá, tripo Romeu Lima, na escuta. 4981, desce na via para 2000, pés autorizado, ele é essa, ajuste no 014. passando a décima zona. Enche o guardião 06. Está feliz com a lenda da maca. É. Aqui no Zulu, decolou 5-4, controle 1-198, com gol. 1-198, ali aqui no Zulu. Controle Salvador, Papatango, Lima, aqui no Zulu. Aqui no Zulu, sobe uma centena na saída móvel. Uma centena na saída móvel, negativo, possibilidade de ultrapassar a restrição, então, Lima, aqui no Zulu. Lima tem 3 mil, Lima, aqui no Zulu. Gente, vai subir segunda ou terceira carta, Lima, aqui no Zulu. Zulu 4234, chama Recife no 2545, alterno no 2685, azul. 9, chama Recife no 251, alterna no 3325 no 649. 351, 3325 no 649. Azul, bom dia, passageiro 2223, informação Índia. Autorizado de conquista, via Eletro Piló, estante conforme, 180, livre, cargo, após exposição elétrica. Devolve a 10 direita, 5041, código 1998.2. Autorizado, vitória da conquista, nível 180, entendeu? Sai na 10 direita, Árvore Lefa, Opilor, 5041, 1198. Correto, chame pronto. Abaixo 3. Camarada, obrigado. Direita no axé 5050 é o código e o QNH 10 no 4. Azul 49er 81 established on ILS runway 10. Roger, compare the final, contact tower 1895, hello. 1895, Azul 4981. 4981, report to any gear, dollar, and rocket. Vehicle 4981. Juliette Vitor Charlie, mantenha 085, condições visuais, serviço de informação e alerta, frequências 1288 ou no 260. Ok, Rico. É no 444. Siga. Achei M45, chama pro TAP. Informe do ano, lane gear down rocket. Affirmative and we report shock approach at 1000 feet. Entry and land, runway 10, cruise 0, fazer de 1,05 knots, as of 981. clear to land runway 10498-81. Já no táxi, forte, necessitamos para ingresso, Romeu Lima. Está passando 30 segundos de passar através do tabela público. Afirmativo, faça o check no equipamento transponder 0167. Line 81, only about 0.5, vacation running by our right. Contact Grog, frequency 181, decimal 1. Okay, we are only running right and ground 1 to 1, decimal 5. 1-1-1. 1-1-1. Alpha Juliet, stand number 01. Taxi Alpha Juliet, at 01, Azul forward, under 81. Céu Juliet, o Serra, retorno, informe pessoas a bordo. Céu, chama descida, Céu Juliet, Céu. Mike Golf, Mike, chama a torre agora, 1895. Continua sem receber o transporte? Toma tio. Passa. Ingresso no 7, Postinelli pronto, Romeu Lima. 030 graus, 4 nós. Está combinado, quase instante. Torre Salvador é o papapapá, Michael, Mike. Michael, diga a aproximação e pode falar isso na porra. Se é o... Mago, faz uma aproximação para 43, ok? Gente, mantém ali no litoral, então, o Mike Golf Mike, o Romeo Romeo Lima. Confirmando, Mike Golf Mike. Mike Golf Mike, mantém ali no litoral. Romeo Lima autorizado, ingresso 35, reporte aliado pronto. Via ali no litoral, pode outra vez sul do Pátio 3, o Mike Wolf Mike. Mike. 2010, 2010, 2014, 2014, 2014. 312, DS2000, autorizado RS 1014. É 312. 2014, acelera, mesma vez. Acelera, Após do Paz 3. Papai Romeu Lima autorizando decolagem 35, vento 040 graus 3 nós. Eu marco o Mike, tá através do Paz 3. É Golf Mike, tem livre de pouso, baixo 3, vento 040 graus, 3 nós, de costa no solo controlado, Mike Golf Mike. Mike, podia adicionar, por favor, transporte? Duas pessoas? Três. Tente. Eu controle Salvador. O código é 5043 e o controle 119 desse momento. Radial de saída. 04, isso é redução 220, mais ou número 2. 54 milhas oeste de Salvador, mantém o 105, serviço está encerrado. Informação em alerta 1288, até no 2000. O Juliette Alfotão entendeu, chamar 2288, 1266. 260. 2288, 260, Juliette Alfotão. Do sequenciamento, curva esquerda, curva 200, limite localizador. Curva 200, limite localizador, 3304. Da Juliette Serra, chama a torre, 118.95. A Juliette Serra, prossiga. Próximo farol de Itapuã, Matheus 503. Tente outra Juliette Serra, mantém o farol de Itapuã, aguardando para cruzamento na final da 1-0, outra Juliette Serra. Aguardando o final do Itapuã, 1-0. Juliette Serra, o vento é de 040 graus com 4 nós, as condições de realizar um pouso pairado sobre a cabeceira 35. Afirmativo. A gente prossegue então o final 35 para realizar um pouso pairado, reporte final da 35, papapá. Papai Romeu, até a Juliette Serra. Fazendo a final da 35. Fazendo a final da 35, Fazendo a final da 35, Fazendo a final da 35, 1014, bom dia. Três, número dois. Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03. Afirmo, visual. Após o pouso do mesmo ali, mantenha no zero. Após a linha mesmo. Tem a José de Serra, trocando de direito acionado, bom dia. Sua aeronave na curtíssima, agora vai para a decolagem. Hotel Juliette X-Ray. Mantenha aguardando para a decolagem. Acho que a Juliette que foi. Dora que foi, Lima. Confio? 1095. 096, confio. 1095. 1095. Para confio. Autorizado. Eu fiz no 21, restante conforme, nível 360, saída ABO, posição elefa após, decola 190 direita, código 5122, controle 1998. Dado com fim, 360, veio para o Zulu 21, saída árvore, transmissão elefa, colagem da 10, primeira curva direita, 19512, controle 1958, voo 1095. Correto, chama a Trump 05. Chama a Trump 05. 2796.4. Passarelo 2226, está aqui. Precisa coordenar de seu controle, mantém de linha do balcão da barra. Quais coordenações? Decola 10, curva da esquerda, código 5110, controle 1998. O Azul 2796, foi autorizado de João Pessoa via Golf 677 até Recife, em seguida conforme o plano. O nível 170 na saída Cândido 10 com curva à esquerda. 51110 transponde o controle Salvador 19 decimal 80 2796. Correto, chama pronto, faz 3. Faz 3, chamada para o pronto. 3304 Alfa Juliette portão 07. Alfa Juliette para o 7, 3304. 2023. Autorizado de decolagem 10, vento 070, grau 5 abaixo. Iniciou. Alfa Juliette 2 para a frente. Sim, decolagem os dois. Controle agora em 1998, bom voo. 1998, grato, bom dia, bom trabalho, Sérgio. Bom dia, Papa Tango, Alfa Juliette 2, decolou na sua escuta. Acho que a Juliette X1, controle de Salvador, contato para a decolagem. Tudo bem, mantenha nível. Correção, mantenha 1 no meu teste, corredor axé. Operar a S3, corredor axé, meu pé, só que ele é S3. Controle, está marcado 68, do Lima Quilo Zulu. Lima Quilo Zulu, 68 milhas, noroeste do VOR, Salvador, seu vídeo está terminado, mantenha o nível de voo 100, chame centro Recife, 120. 128 do São 8 até a 9220 para informação de voo e alerta. 1223, decolou 23, chamo controle agora em 119 decimal 8, bom voo. Controle 19823. Salvador, voa 2223, quer saber? Seu 223 sobe 180. É o árvore, ela é pra vila. Victor então, Mateus 3000, eu já não comprei a instrução da RMK na saída. Valeu da instrução, saiu 50. Liberada a restrição, autorizado. Solicita final 160, senhor. 160, aguarde, por favor. 160, 2199. O 2199, desce para 2010, ajuste 1014, livre e elétrico, cuia, porte estabilizado. E 14, 2000, tá livre e eu vou no 095 para o pushback solamente. 095 no 05 está livre e chama o táxi. Chamará para o táxi, vou no 095. 4, decolou 25, curva via jeito agora, prossegue litoral sul, reporte cruzando a final da 35, 1104. Corredor chama 15 milhas, fora pela frequência livre para a coordenação local. Opa, Romeu, Romeu, Romeu Lima, controle. Romeu Lima agora, 38 milhas, norte de Salvador, serviço está bem encerrado. Continua a sessão 085 para serviço de informação e alerta, chama Recife no 2545. Alterna no 2685, meu amigo. Quatro, dois, dois, dois, dois, três, passaria? Dois, dois, dois, três, passaria. Seria a possibilidade de autorizar o bater 3-0 da farol da mar? 3-0, autorizado. 3-0, autorizado. Após solicita a sessão final 1-0. Afirmativa, posso abrir o 160 na proa de elétrica. Após farol, 160 na proa de elétrica. Vamos chamar para a bolsa. tem frequência livre para quase na contrato dos locais a presente. Extensão 960-2223, portaria do Van Elen. Manoel, 230, sobe 160. 160 autorizado, portaria do 2223, grato. Posso, Juliette, aqui 6, sobe 085. Autorizado, subir para 085. Mais de pouso, 1934. From Salvador to Campinas via Upper Zulu 10, Fubaz, after Upper Zulu 16, Belo Horizonte, after Chomod position, X-ray, Oscar, Mike Oscar Delta, after Upper Zulu 30, then as filed. So at level 340, dial departure, Lida, after Motla transition. Departure from runway 10, after departure, right turn, squawk code is 5125 and departure control frequency 119.8. Read back correct, call me for pushback and start gate number 01. Solo azul 2790 para o táxi, temos 52 a bordo, autonomia 0415, alternativa Natal. Solo 211, com 219, ligaram uma boa. Desce 195, ajuste 104, mantenha a separação de segurança. Gente, manterá, então prossegue na retaguarda da aeronave da Gol, considera da 190, controle 11895, azul 2796, bom dia. Paulo 1095 para portar aqui 171 a bordo, 6 horas e 2, 25 minutos, até antes da fim. Autorizado o táxi até o ponto de espera, torno neutro decimal 95, ajuste 104. 104, tem o ponto de espera autorizado, 2395, voo no 095, vamos voar. 2796, segue, pague da Gol. 2797. Fala, bom dia, Gol 2199, livre para o Foxtrot. 2199, Alfa, Juliette, portão 08, dando passagem ao ATR da passarela. A sua esquerda no pátio treino, ingressando no pátio principal. Confirmando a terra da Azul. Prossegue via Alfa, Juliette para o 08, dando preferência à terra da Azul. Bom, foi só no 99. Via Novembera, Alfa, autorizado para o local Salvador para Salvador, confirme. Caixa pré, achei Caixa Pregos ou Forte até 20 meses.